not superhuman. I'm not superhuman. Someone save me from the haze. It's just another war. Just another family torn. Sejam bem-vindos então, caros amigos, este é o terceiro podcast do Livro Wrestling. Eu sou o Alisson e tenho aqui conosco quatro dos nossos melhores colaboradores. Então vamos começar por aquele que cuida da imagem da nossa casa. Vai lá, Crisa. E aí, galera, é o Crisa que tá falando, o Sincero Sniper, e estamos aí tentando fazer esse podcast de novo, tentar fazer uma coisa legal aí para vocês. E nessa edição especial aí de aniversário do Living Wrestling, vamos dar o máximo de nós. E o próximo, eu até tenho um pouco de medo dele estar nessa edição, porque ele é o nosso colaborador mais polêmico. Se apresenta aí o dono do Hard Quest. Valeu aí. Primeira vez aqui, vamos ver o que então, né? E o nosso palhacinho da turma, o nosso mascote, por favor, se apresente. O homem da notícia, Raul. E aí, pessoal, beleza? Estamos aí nesse primeiro aniversário do Living Wrestling. E tá meio impossível dele se apresentar nesse momento, porque o Skype dele deu uma caidinha básica, mas tá conosco também outro dos nossos homens da notícia, Renan Isengatalo. E nós vamos abrir então um podcast com o primeiro pay-per-view do ano, que foi no TNA Games. E também foi celebrado pelo primeiro pay-per-view da era, Eric Bischoff, que esperava do maior gênio do wrestling, se não um incrível pay-per-view. E não foi decepcionante. Ele provou que mesmo após longos anos sem estar à frente do meio-dia, tipo, do carragem, ele subiu lá no ringue, fez aquela promo, trocou o número de lados do ringue. E a partir disso, então, nós tivemos dois debuts. O primeiro foi do Brian Kendrick e o segundo foi do Lestrange. Vou falar só dos combates que foram mais emocionantes da noite. Primeiro foi Amazing Red vs Brian Kendrick. Muitos pensaram que o Shannon Moore seria o oponente misterioso do Amazing Red. E o que me deixou intrigado foi a DNA trazer de volta aquele Brian Kendrick do passado, que infelizmente não foi visto pela WWE. Eles tiveram até uma ocasião de colocar um Kendrick no main event, que foi no Unforgiven de 2008, onde ele disputou o WWE Title. E a partir disso foi uma sequência de combates que ele perdeu e que ele foi muito mal usado, que realmente me deixou muito triste isso. E eu gostei que depois da saída dele, que ele conseguiu o contrato e trouxe de volta aquele spank que ele tinha na Ring of Honor. Então ele é um incrível hype flyer, foi um combate de estilo indie, foi espetacular, foi o que a X-Division realmente representa no wrestling. Então, Kendrick foi realmente uma surpresa, né? E eu fico muito contente pela TNA fazer isso, porque ele é, né? Um wrestler muito habilidoso, bom, né? E não estava sendo bem aproveitado na WWE. Como sempre, TNA vai lá, falam que é um asilo da WWE, mas é muito pelo contrário, ela sabe pegar wrestlers que tem potencial, vão lá e fazem dele, dão uma oportunidade pra ele, né, e coisa que a WWE não estava fazendo. E tá participando conosco aí, só por escrita, que é o Renan, que diz que a Amazing Red lutou bem, mas o Kendrick tem mais técnica. Na minha opinião, ele mereceu ganhar. Luta muito emocionante. Eu realmente achei assim, não foi o mais emocionante da noite, porque nós tivemos dois épicos em um evento, que foi o encontro entre D'Angelo Guerrero e o Desmond Wolfe. Mas foi um incrível combate, um final inesperado. É o típico hype flying da TNA, não é, porque são chamados de X-Division. E na segunda luta, que sim, que é do total destaque, foi Desmond Wolfe vs D'Angelo Guerrero. Falar de dois dos mais puros atletas da história do Rumble. falar de um cara que é um mestre de submissos, que é o Desmond Wolfe. Falar de um cara que fez épicos combates na Ring of Honor, fez épicos combates na Ring of Honor Wrestling, que ele já teve alguns combates lá no Japão. E eu fiquei simplesmente assim, emocionado assim, com aquele combate, pelo modo que ele se desenvolveu, pelo número de submissos. Eu posso até comparar, não sei se alguém tem uma lembrança dele, alguém aqui já ouviu falar do Eterno Bem Malento. Eu já ouvi falar, mas eu não conheço nada sobre ele, não. Parece que o Desmond Wolfe é uma continuação do Bem Malenco. Sabe aquele cara que parte com uma submissão de lugar nenhum? E é o que ele consegue fazer. E o D'Angelo De Niro tá crescendo, ele é o próximo Sting, que a TNA tá criando. Ele tem a qualidade no ringue e ele tem o carisma. Então ele tá preparado para se tornar outro main event. Então foi o combate do futuro. Amanhã você vai ver no Bound for Glory, você vai ver D'Angelo De Niro e Desmond Wolfe no main event pelo World Title. Então, dois futuros World Champions, um combate espetacular. E para encerrar aqui a minha opinião assim deste pay-per-view, não sei se alguém também vai comentar, que só o Renda infelizmente conseguiu assistir, e ele disse que não conhece muito eles, mas que a luta foi muito boa e cheio de golpes e muita técnica. E o main event da noite foi AJ Styles vs Karendo na última chance do Kurt pelo World Title. E o inesperado ocorreu foi que o Nature Boy desceu a rampa, aquele que é o eterno, talvez o maior ícone da história do wrestling, desceu a rampa e enxergou aquele cara que tem a técnica, que tem o estilo para ser o próximo Nature Boy, como ele mesmo afirmou que foi um dos motivos de ele estar na TNA, que ele queria procurar quem será o próximo Nature Boy. E a luta acabou de um modo inesperado, que foi o heel turn do AJ Styles. E eu não sei se o Eric Bischoff está tentando reviver memórias, mas é engraçado que ele fez a mesma coisa com o Hulk no Bash at the Beach 1996, quando ele tornou o Hulk o principal heel da empresa, sendo que ele era o principal babyface. E aí vem um ponto interessante, que agora AJ Styles tem nada mais nada menos que como manager o cara que revolucionou o wrestling, que colocou o wrestling no mapa, que fez o wrestling o que é wrestling hoje. Então a minha expectativa para essa união entre Nature Boy, The Phenomenal One e AJ Styles é que AJ será o principal wrestler da década que nós estamos iniciando. O Renan tá participando só por texto. Ele falou que no comecinho o pay-per-view foi meio enrolado, mas depois com o Flair ficou muito melhor. Ele gostou muito do Flair ajudando o AJ Styles. Aí eu lanço assim, uma questão, né, para os outros que estão aqui, que nós sabemos que o Eric Bischoff é um dos bookers mais controversos que tem no ramo. E eu penso assim, todo mundo conhece aqui AJ Styles. Tanto que o próprio Bischoff, quando entrou na TNA, a primeira coisa que ele fez foi bookar ele mesmo em um segmento com AJ Styles, onde ele disse que ao redor do mundo ele só ouvia AJ Styles o futuro do wrestling. Então, tendo o que alguém espera com o Nature Boy na TNA ao lado de AJ Styles? Eu acredito que o fato foi que o Flair foi pra TNA mais pelo contrato mesmo e atração do público, que isso é óbvio, né? Não precisa ser dito. O que ele fará com o Flair agora, com a AJ agora, é questão de tempos. Se ele vai crescer ou não, tem tudo, né? Mas ver o que acontece. Eu já não boto tanta fé como estão colocando no bicho. Não sei porquê, eu não creio que ele vá fazer como ele fez com a WCW. Não sei dizer porquê que eu não acho que isso vai acontecer, mas creio que ele pode levantar assim a TNA um pouco, mas não vai ser tanto como ele fez com a WCW. Eu acho que o bicho consegue deixar a TNA bem melhor, porque o cara é um gênio, né? Ele fez com a WCW e, sim, não sei se ele vai conseguir repetir o mesmo feito, mas eu acho que ele vai erguer bem a TNA. E aí, nós não podemos esquecer que ele foi o cara que criou a New World Order, ele foi o cara que criou o WarGames Net. Então, como o Raul disse, ele é um gênio, o Vince não seria nada se ele não tivesse o Bischoff, porque muitas coisas que até hoje tem na WWE foi total cópia da WCW. E hoje nós temos a X-Division na TNA, a X-Division sequer existiria se o Bischoff não tivesse dado lugar para os High Flyers. E aí o Renan deu uma citação do War Games e fez um emote de emocionado, que foi o combate que revolucionou o ramo. Eu acho que o Flair estava certo. Por mais que fosse uma promo de wrestling, nós sabemos que wrestling tem até toda a storyline, tudo não é real, mas o mundo precisa de um Nature Boy. O mundo não pode perder, o mundo wrestling não pode ficar sem um próximo Nature Boy. Claro que ele não vai entrar com aquele roupão enorme e cheio de mulheres e vai adentrar na arena com uma limusine, mas o mundo precisa de alguém que tenha toda aquela técnica, a qualidade, a habilidade dentro do ringue e fora do ringue, seja um World Champion de verdade. O mundo precisa de um próximo Nature Boy e AJ é o cara certo. Ele tá no caminho, ele é jovem, ele com certeza pode ser o próximo Nature Boy Ric Flair. E o nosso próximo tópico é o primeiro pay-per-view WWE no ano de 2010, que foi o Royal Rumble, que é o clássico pay-per-view, um dos maiores pay-per-views da WWE, e que contém, né, o famoso Royal Rumble match, que é o 30-man Battle Royal, que nós tivemos como vencedor o recém-regressado Edge. Então, por favor, os senhores coloquem as suas revisões sobre o pay-per-view. Eu assisti o pay-per-view inteiro, fazia tempo que eu não assistia um pay-per-view, um programa da WWE. E aí eu assisti o pay-per-view inteiro e achei que a Royal Rumble match foi sim boa, claro que teve melhores já. No começo estava meio xoxo assim, mas depois foi melhorando. E o Ed mereceu ter ganhado mesmo, só que vamos ver o que vai acontecer agora aí, com quem é que ele vai disputar o World Champion. Se vai ser com o Sheamus ou com o Undertaker. Então, Renan aqui tá falando, as lutas não foram aquelas, claro, tirando a do Taker, que mesmo contra o Rey foi boa. Então, eu acho assim, de uma forma geral foi bom o Royal Rumble. Destaque ali pro Main Event, né? Royal Rumble Match. Eu particularmente acho que foi uma injustiça dar esse push pro Edge, porque, não sei se eu tô certo, me corrijam se eu estiver errado, parece que em 2 anos ele teve 6 World Titles, certo? Sim, e em três anos ele teve 9. Exatamente. Então, dar esse push pro Edge, porque ele tá voltando agora e tudo, eu acho uma decisão meia... não adequada, né? Mas vamos ver aí o que vai vir pela frente. Eu tenho que concordar plenamente com o Raul. Primeira coisa que eu fiz, o card já se mostrava péssimo. O melhor do Chinos já era de se esperar que não seria um bom combate, especialmente por Chinos estar no combate. E a luta do Taker realmente foi um sólido combate, só não gostei do final, achei assim, é como o clássico da WWE, deu o finisher, acabou o combate, e mesmo assim sequer foi o principal finisher dele. O que realmente veio me decepcionar, porque eu só assisti a luta do Undertaker e depois o Matheus, que não está presente aqui conosco na conversa, ele me escreveu assim o seguinte: o Triple H foi eliminado. Eu disse, bom, então até vou assistir o final do pay-per-view, porque eu creio que então a partir de agora foi alguém que realmente mereça vencer este Royal Rumble vai conseguir fazer isso. Tudo bem, fui assistir o pay-per-view e mais uma vez eu pensei, então a partir de agora eu vou conseguir voltar a assistir a WWE, porque eles vão fazer algo interessante, um final justo. E foi totalmente ao contrário. Então, eu tinha duas expectativas. A primeira é que o Shawn Michaels vencesse o seu último no Royal Rumble. Ok, ele não está no melhor dele, eu também concordo. Eu não aprecio mais ver o Shawn Michaels lutar, mas ele é o Shawn Michaels, e por mais que eu não goste muito dele, eu tenho um enorme respeito por ele, por tudo que ele fez no ramo lá no início dos anos 90. O que eu realmente esperava por parte da WWE é que o final do Royal Rumble, John Morrison tivesse a vitória e ele fizesse um épico combate com o Undertaker na WrestleMania pelo World Heavyweight Title. É hora de pensar no futuro, e o John Morrison, ele tinha todo o potencial para ele poder fazer um main event, não importa perder ou vencer, é simplesmente estar no main event do principal pay-per-view da empresa, com a principal estrela da empresa. Mas não, infelizmente eles fizeram o mesmo final, figura repetida, e agora nós estamos indo para ver na WrestleMania os mesmos main eventers que dos últimos 5 ou 6 anos. Provavelmente vamos ter Triple H das Chiles, e desde a WrestleMania 19, ao contrário, 18, só disputa o World Title na WrestleMania. E vamos ver talvez Shawn Michaels no main event novamente, Shawn Michaels no main event da WrestleMania, Undertaker novamente no main event, e sempre aqueles, ok, eles continuam no seu melhor, Undertaker e Shawn Michaels, mas eles já estão ficando velhos, todos sabem disso, e eu acho que vai ser figurinha repetida. O Edge também, a recém voltou de sua lesão e já vai para o main event do principal pay-per-view da empresa. Realmente a WWE mais uma vez fechou as portas para mim, e eu não pretendo seguir assistindo eles por mais um bom tempo até que eles mudem o sistema deles. Quanto a luta do Undertaker, eu também não fui muito com a cara, não gostei. Porque foi aquela coisa, o Ray Poole fez lá os dois 619, e aí o Undertaker reverteu com o Last Ride e ganhou. Foi um final assim, muito ruim, se comparar com outras matches do Undertaker e do Rey Mysterio. Então, não gostei. Sobre esse assunto das últimas WrestleMania está sempre igual. É verdade mesmo, mas os combates não são bons. Mas esse negócio de repetir, tá ficando meio enjoativo mesmo. Bom, então eu vou discordar de todo mundo e vou fazer um comentário bom pro PPV de forma geral. É, a primeira luta, o Ezekiel, acho que esse ano ele vai conseguir engatar as feuds pelo título, né? Ou melhor, a feud pelo título. Vamos ver o que cola no NXT, que vai estrear daqui 2 semanas. E é óbvio que ele não ia ganhar, eu acho que é iniciante ainda. E é o que estão planejando pra ele, ficar pelo menos em feud pra ver o que ele pode fazer. Hugo, assim, eu só não quero atrapalhar o teu comentário, mas eu vou te falar que o Ezekiel Jackson é um cara que ele tem, ele é péssimo, eu sei. Sim, se tu olhar no wrestling lá de 1940, ele seria o perfeito main eventer, porque ele tem tamanho e peso, mas zero talento. O cara é péssimo. Eu prefiro que o ringue esteja vazio por 30 minutos do que assistir um combate. Então, mas aparentemente o Vince gosta de caras com mais de 1,88 extremamente fortes, né? E é o que acontece com ele. E eu acho que isso vai acabar rendendo um título pra ele, ou pelo menos uma field enorme. Title shot, alguma coisa assim. The Miz vs MVP. Pra começar, o MVP pelo United States Champion é super manchado já, né? Cansando de ver ele já. E o The Miz conseguiu a vitória pra dar a ênfase nessa personagem dele de Olson, que tá extremamente cansativa já, mas o pessoal tá gostando, né? Sheamus, atual champion, versus Randy Orton, foi a luta mais spoilada da noite, tirando o Royal Rumble match, né? No final aconteceu o que todo mundo viu, ou melhor, leu, né? Invasão da Legacy, toda aquela parafernália lá, totalmente esperada já. Women's Championship match. Acho que luta de divas na WWE é totalmente broxante. Não sei se eu posso usar essa palavra, mas não sei se vocês concordam, né? Não, broxante não. Não é que seja broxante, né? Assim, ele quis dizer no termo que... Ele quis dizer no termo que o combate tem duas mulheres lindas que apenas... Não sabem fazer nada. Ignorantes, burros. Só tem peito. Isso, definição perfeita. Oh, então você quer ver um bom combate cheio de peito, assiste Tara vs ODB, que você com certeza não vai deixar, vai deixar de brochar. É, tá vazando silicone na tela. Ah, ele nem vai ver o combate, ele vai fazer outra coisa, né? Não, é que quando chega combate das divas, eu não presto atenção na luta muito assim. Continuando o comentário, The Undertaker vs Rey Mysterio, eu não vou nem comentar, porque senão eu vou me matar, vou ser apedrejado, então vamos pular esse combate. E finalmente, Third Man Royal Rumble Match, que não sei se foi tão esperado assim, né, afinal, tantas outras lutas no card, né, mas enfim, o retorno do Edge foi grande destaque mesmo. Eu acho que o push que vão dar pra ele, melhor, essa field que deram início, foi mais pra competir com a TNA, né? Porque agora eles estão fazendo esse regresso, Hulk Hogan, Eric e todo esse pessoal mais manjado aí. Eu acho que eles fizeram isso mais pra dar a concorrência mesmo, competição. Eu acho que foi isso. O Renan tá falando que o Royal Rumble match foi ruim demais, porque o Edge não merecia, já tem muito título. Se Shawn Michaels ganhasse, seria muito melhor. Eu fiquei me perguntando por que merda o Ed entrou em 29º e o Batista em 30º. De fato, o Ed não merecia mesmo, mas foi como eu disse, o Ed vai servir de alavanco para a WWE, né? Vai servir como uma competição. Foi a repetição de história. Madison Square Garden, Royal Rumble 2008. John Cena entrou entre os últimos e venceu o Royal Rumble. Mas o John Cena entrou em último, o Ed entrou em 29. E por que é que o Batista foi entrar em 30º? O Batista é outro igual o Ezequiel Jackson. Zero talento, só tem a aparência de uma máquina. O cara não se aguenta 10 minutos dentro do ringue. Tanto que a luta dele é baseada só em soco e quando ele dá um chute, já é alguma coisa assim inesperada quando ele consegue fazer alguma coisa mais que isso. E o cara tem... vamos citar duas máquinas do wrestling. Vamos citar Batista e vamos citar Big Sexy Kevin Nash. O Nash tem 50 anos de idade e luta 20 vezes melhor que o Batista luta antes dos seus 40. Tudo por quê? Porque o Batista só dá murro, spear e o seu powerbomb. Spinebuster. E o Spinebuster. Pelo menos uns 4 por luta. Cabeçada. Isso. Então eu acho que eles até colocaram porque o Batista não tem mesmo muita capacidade de se aguentar mais do que 20 minutos dentro do ringue. Mas quanto ao retorno do Ed, entrou em 29, mas também foi figurinha repetida, o mesmo final que você estava esperando. A diferença agora é que em 2008 venceu um péssimo wrestler e em 2010 venceu um wrestler meia boca. A única coisa que eu estava esperando é que um ótimo wrestler vencesse o Royal Rumble. Eu acho que a grande diferença de Batista e Ezequiel é que o Ezequiel é totalmente travado, né? Nem correr o cara serve, né? O Batista tenta lutar daquele jeitinho dele, né? Mas é uma tentativa, né? Agora o Ezequiel, pelo amor de Deus, né? Pois é, a gente fala muito do John Cena, mas se colocar o John Cena no lado do Batista e do Ezequiel Jackson, ele acho que bate os dois, viu? Podia dar a mão pra eles jogar de cabeça. O mestre do fist drop que ainda dá o soco no chão, mas tudo bem. Renan nos diz que Batista é um cara que a WWE quer que seja bom, mas é impossível fazer isso. E eu concordo totalmente com ele. Só mais um comentário antes da gente mudar de assunto. Há um tempo atrás eu conversava com você sobre o Morrison, e você disse que ele não tem status pra fazer um grande combate com o Taker, e hoje você mudou de opinião, fiquei até curioso, eu tive que perguntar. Não, ao contrário, disse que eu estava esperando que o Morrison vencesse o Royal Rumble, que ele fizesse um épico combate na WrestleMania com o Undertaker. Sim, agora você disse isso, mas quando eu conversei com você, você disse que ele não tinha status para tudo isso, que ele não poderia fazer um grande combate com o Taker. Sim, mas ele não tinha o status quando ainda você tinha bons atletas dentro da WWE, e a WWE simplesmente removeu tudo de bom que eles tinham. Agora, o Shawn Michaels ainda estava dando pro gasto. Hoje em dia, o Shawn Michaels, a única coisa que ele dá é chop, chop, o elbow drop. Depois do elbow drop, ele leva 10 segundos para se levantar enquanto ele fica gemendo no ringue. E dá aquele seu famoso super kick que ele usa de finisher. O John Morrison, ele não tinha, mas ele evoluiu bastante. E se olhar para o roster da WWE hoje, o melhor que eles têm é o John Morrison. Porque, me perdoem, até eu sei que o Chris é um enorme fã dele, eu também sou, o Renan também é, mas o Undertaker é outro que o único jeito é a aposentadoria, que ele está em péssimo estado. Acho que já está na hora dele se aposentar, e tanto ele quanto ele, por parte dele, ele ficaria mais afastado. Mas a WWE tem que ter a consideração que os joelhos dele já estão ferrados e é melhor ele parar enquanto ele está bem, porque antes de prejudicar a saúde dele. O Morrison evoluiu muito e hoje ele é o melhor wrestler que tem no roster da WWE. Ao meu ver, claro. O Undertaker tem que se aposentar, todo mundo sabe. Mas... Vai com Deus. É. Mas... É, eu acho que não vai demorar muito pra isso aí acontecer. Eu acho que... Eu até falei alguns meses atrás que o 20-0 na WrestleMania poderia acontecer, mas eu acho que não tem como. Não vai dar. Então... Gostaria que vocês falassem quem vocês gostariam ou achavam mais justo de ter ganhado o Royal Rumble. Pra mim, eu acho que Kane e o Shawn Michaels estão sendo muito mal aproveitados. Deveriam ganhar. Eu creio que o John Morrison deveria ter vencido. Eu acho que fica entre Morrison, pela grande estrela que vai se tornar, e pelo Kane. Porque a hora dele já passou e eu acho que ele tinha que ganhar alguma coisa, né? Por detalhes, alguma coisa assim. O Renan tá dizendo que entre o Shawn Michaels, Morrison ou Kane, Shawn poderia fazer uma ótima luta contra a Taker. Outra luta, né? Eu acho que o Kane merecia ganhar. O Renan disse sobre o fato de ele fazer uma ótima outra luta com o Taker. Eu concordo que a combinação Shawn Michaels e Undertaker nunca decepcionou, né? Nós tivemos diversos outros combates deles no passado e realmente eles foram ótimos. Mas eu acho que neste momento, no ano de 2010, Undertaker e Shawn Michaels não fariam um combate tão espetacular quanto do ano passado. Não é o mesmo caso quando se tinha Rick the Dragon Steamboat e Ric Flair, que a cada combate eles só melhoravam. A cada combate que passava, todos os que entendem de wrestling e que realmente olham o wrestling pelo que ele é, pela sua beleza, naquela época, todos diziam que o Rick the Dragon Steamboat e o Ric Flair faziam um combate e este foi melhor do que o de antes. E assim era, mas eu creio que neste momento eles não fariam um combate tão perfeito quanto eles fizeram no ano passado. Ah, último comentário então. Vocês lembram um episódio em que a China, até então namorada do The Rock, invadiu o Royal Rumble e fez uma participação? Não era do Triple H, perdão. E o que foi isso com a Beth Phoenix e o Carly? Era um plágio, uma cópia? Bom, eu já vou começar comentando, já para descer o pau mesmo, que eu acho incrível eles gostarem de usar o termo nós não somos wrestling, nós somos esportes de entretenimento. Como se o nome da empresa é o World Wrestling? Então, colocar uma moça a eliminar um cara dando um beijo nele foi a gota d'água para eles simplesmente sentar em cima e cagar em cima do nome do wrestling. Eles são a principal empresa do ramo, são a maior empresa do ramo e conseguem fazer esse nome palhaçada e sujar o nome do wrestling. Só temos a agradecer ao Sr. McMahon por ter feito nos últimos 5 anos, ter matado o wrestling e feito ele perder mais audiência do que ele nunca perdeu na história. Não estou falando nenhuma, não tenho nada contra ele, mas estou falando uma verdade, que se você analisar, nos últimos 5 anos o wrestling só tem perdido audiência devido às cagadas que a WWE tem feito. I can't escape this hell. So many times I've tried. Nosso próximo tópico vem a ser o próximo pay-per-view, o primeiro pay-per-view do mês de fevereiro, que já temos 3 combates confirmados. Temos o 8-card tournament montado por Eric Bischoff. Kurt Angle venceu o Tonko, Desmond Wolf venceu o Sam Morley, Hernandez venceu o Daniels, Mr. Anderson venceu Jeff Jarrett, Brutus Magnus, perdão. E o vencedor deste combate irá ser o main eventer para o Lockdown, pay-per-view da TNA, onde todos os combates ocorrem dentro da Steel Cage, ou da Six Sides of Steel, como preferir o nome. E ele será o main eventer deste grande, o terceiro maior pay-per-view da empresa. Outro combate confirmado, Nasty Boys vs Team 3D, e o main event da noite, AJ Styles vs Samoa Joe, pelo World Heavyweight Championship. Bom, as minhas expectativas para o pay-per-view. Vou começar pelo primeiro combate que foi confirmado, que por mais que muitos não gostem dos quatro, será um Dream Match, que é Team 3D vs Nasty Boys. Não existiria Team 3D sem os Nasty Boys, porque os Nasty Boys inovaram na WCW ser a primeira tag team a usar aquele jeito sujo de pegar cadeira, pegar mesa, bater até no referee e vencer sempre de um modo sujo e com armas. Então a Team 3D realmente nasceu disso. Então eu acho que este é um épico encontro de duas das maiores tag teams hardcore no wrestling. O Eight Card Tournament, a minha grande expectativa é que os dois últimos sejam Karengo e Desmond Wolfe. E indiferente de quem vencer, com certeza fará um épico combate no Lockdown. E para o main event, que nós sabemos que o vencedor irá até o Lockdown como World Champion, AJ vs Joe nunca decepcionaram. Todas as vezes que eles estiveram no mesmo ringue, eles fizeram clássicos. Turning Point 2004, Sacrifice 2005, diversos e mais diversos pay-per-views que eles estiveram juntos no mesmo ringue, foi um clássico. Eu espero o melhor World Heavyweight Title Match de 2010 seja no Against the Odds. Eu não tenho conhecimento suficiente para fazer todos esses comentários, mas eu só preciso acrescentar aquilo que você falou sobre o Desmond Wolfe. Eu acho que o wrestler, ele toma conhecimento, ou seja, ele fica famoso por habilidade, essas coisas, quando ele fica diferente, quando ele acrescenta uma coisa a mais no seu combate. Então, quando ele faz a submissão, saindo daquele armlock, daquele headlock, ele ganha destaque, ele ganha público por ser diferente. Eu acho que é isso, só tem a melhorar. E um dos moves que eu mais gosto dele é aquele figure four armlock, que ele sai do nada e ele coloca o cara num submission. E o melhor que fizeram para a carreira dele foi colocar ele em dois combates seguidos contra o Kurt Angle no final do ano passado. Quem assistiu o Kurt Angle vs Desmond Wolfe com certeza muda totalmente o seu quesito, o que vai dizer para alguém quando alguém perguntar o que é wrestling. Vai dizer, assista Kurt Angle vs Desmond Wolfe, que era um combate dos sonhos desde que o Wolfe estava na Ring of Honor, quando ainda atendia por Nigel McGuinness. Que foi cobiçado pela WWE, né? E a Dixie Carter saiu na frente e roubou um dos mais puros atletas do mundo hoje. Será que o Brian Nelson vai conseguir competir? Talvez ele abra o show da Raw e dê uma jogada pro Triple H. Clichê. E contra a Joe versus AJ, eu só queria assim acrescentar uma nota, que é algo muito curioso, que mesmo eles estando ambos na TNA há muito tempo, e AJ está desde o primeiro evento da TNA, o Joe ele estreou em 2005 e teve aquele undefeated streak por 18 meses, ele não perdeu um combate. Eu acho que AJ versus Joe pela primeira vez não disputaram o World Title, foi a melhor jogada que o Bishop poderia ter feito neste momento, porque nós sabemos que o Hulk tem aquela figura controversa de fazer tudo por ele, e com o Eric Bischoff agora dando mais essa olhada para esses jovens talentos, é curioso que o Hulk olhou simplesmente para AJ, Joe, Abyss e Desmond Wolfe, e segundo ele serão os próximos quatro maiores nomes da história do wrestling. Eu tenho esta expectativa por parte de ambos os, essa lendária tag team do backstage. O engraçado é que os WWE fãs, pelo menos os LWs, né, eles não estão se importando com o Bischoff e o Hulk Hogan na mesma empresa. E os comentários que a gente vê é que eles vão destruir, que eles vão afundar mais do que já é afundado a TNA e todas essas coisas que não merecem ser respondidas, né? Com a devida educação, você me entende, né, Alisson? É, com certeza. E a chegada do Bischoff foi tão incrível que a primeira boa notícia que nós tivemos é que Destination X será um pay-per-view exclusivo da X Division. Então, se vão realmente dizer que aqueles dois estão chegando simplesmente para foder a TNA, como o Hugo afirmou, eu acho que é melhor dar uma olhada de novo pelo que eles estão fazendo, porque em 2 meses eles fizeram coisas que a TNA jamais esperou. Perdão, em 1 mês, que recém completou, eles fizeram mais coisas que a TNA jamais esperou, quebraram recordes de ratings, e por aí eles estão indo no caminho certo. Então se cuidem do WWE, falando, vai chegar um dia que a lixeira da WWE vai superar as audiências. E eu acho que isso não vai acontecer, porque... Não sei, eu acho que a WWE não vai deixar a TNA chegar muito perto, não. É, eu entendo até assim a parte do Chris, mas a questão é a produção. Claro que a WWE não vai deixar a TNA bater e tudo, mas todos pensavam que a WCW seria um fracasso, e quando eles resolveram se colocar a si mesmos na noite de segunda-feira, todos criam que em 2 anos eles teriam que retirar o show por falta de recursos. E o que ocorreu? Eles bateram a WWE, e não só a WWE, como o Monday Night Football, que é o mais tradicional show da TV americana, por 83 semanas. O que fez a WCW, na verdade, ela não faliu. Simplesmente o dono da WCW, que era o Ted Turner, ele achou que ele não queria mais trabalhar com wrestling e resolveu vender. E nós sabemos que a Dixie Carter já teve 3 grandes propostas para que comprar de compra da TNA, e ela não quis vender. A diferença é que naquela época a WCW tinha um homem de negócios, e agora o Vince está lidando com uma mulher que ama o wrestling. E a produção é muito diferente, porque assista uma Raw. E o que acontece no fim do episódio? Simplesmente tem um fim. Agora assista um Impact. E o que acontece no final? Eles te prendem, e quando você pensa que vai acabar, você é obrigado a assistir o show da semana que vem para poder ver o que ocorreu e o que vai se desenvolver. Então o desenvolvimento da storyline já é uma outra vida, claro, sem falar da qualidade dos combates, que é muito superior. Então, falando do próximo pay-per-view da WWE, a Elimination Chamber, já tem 2 combates já determinados, que é as duas matches na Elimination Chamber, que são pelo WWE Championship, pelo World Heavyweight Championship. Pelo WWE Championship temos Sheamus defendendo o WWE title contra John Cena, Randy Orton, Kofi Kingston, Triple H e Ted DiBiase. E na Elimination Chamber 2 SmackDown, Undertaker defendendo World Heavyweight contra John Morrison, CM Punk, Chris Jericho, Rey Mysterio e R-Truth. Então eu acho que... Eu li um comentário interessante uma vez em um dos posts do Live Wrestling que falava assim, O Sheamus vai acabar com o Cena na Elimination Chamber, pra depois na WrestleMania ele ser humilhado pelo Cena. O que vocês acham disso? De fato vai acontecer? Provavelmente sim. Eu não duvido mais nada. Mas e um assunto polêmico, então. Esse push que tem sido dado ao Sheamus, eu sinceramente acho que tá uma pouca vergonha isso. O cara chega aí já... WWE Champion, e tem muita gente que merece e não tá tendo essa oportunidade que ele tá tendo. Eles pegaram e eles acharam que era hora de dar o título para um cara jovem, só esqueceram de dar para alguém que tenha qualidade dentro do ringue e pegar alguém que já tá mais tempo na empresa e lutou pela empresa. Eu acho que isso é bem relevante também, né? Não sei se vocês lembram, mas na estreia do Sheamus, ele tava com um backbreaker de finisher e acho que foi as vaias mais altas que eu já ouvi na vida, né? Agora ele muda de brand e já consegue uma legião de fãs. Isso é meio estranho, né? que vai mais pela cabeça das pessoas mesmo, de que a Raw é a principal brand da empresa, não sei o quê. Só que você não pode esquecer do pequeno detalhe que a WWE usa até os pops do Yeah e o Boo que eles têm, que é gravado. Então você sabe que aquilo tudo é máquina, porque não foi muito estranho o Shawn Michaels botar os pés em Montreal e os fãs estarem aplaudindo ele, enquanto depois quem reportou na arena disse que o Shawn Michaels levou uma vaia desgraçada. Faz sentido, né? É, então os pops que a WWE tem gravado, aquele é da plateia, igual que eles têm o Cena, que às vezes a plateia tá morta e tem alguém e você ouve aquele grito incessante de Cena, Cena, Cena. Então ele já tem aquilo tudo gravado mesmo. O que eu achei assim muito interessante, ele tá, se eu não me engano, ele tá usando um crucifix powerbomb de finisher, né? Chaves. É. Sim, sim. Eu fico puto da cara vendo alguém usar um crucifix powerbomb de finisher em pleno ano de 2010, tá? Porque o último cara que eu vi usar um crucifix powerbomb de finisher, que usou, que ainda tinha dignidade pra fazer isso, foi o Scott Hall, e ele fazia isso na década, no início da década de 90. Em 2010, o cara não ter a mentalidade pra criar um finisher decente além de um crucifix powerbomb, deixa puto da cara. Além do que a luta dele toda ser péssima, né? Do início ao fim. É um cara também, outro que tem, não tem talento algum dentro do ringue. Voltando ao comentário da plateia e tudo mais, eu percebi no Royal Rumble que o Randy Orton, ele tem uma legião muito grande de fãs. Mas por ele ser heel, mesmo assim, a plateia vai a ele. E eu acho que isso não acontece na realidade. Acho que WWE é... modifica muito o som, tudo que é programa deles. Sim, porque é o fato de deixar o microfone da plateia ligado ou põe o som que você tem no computador. E é claro que eles nunca vão deixar o John Cena chegar no Canadá e ser vaiado. Então o que é que eles fazem? Colocam o sonzinho pra dar uma amenizada. Quem tá reportando na arena vai lá, as pessoas que atendeu o show ao vivo, escreve o que? O maior hit da noite, John Cena. Então é a questão de não levar em conta o que os fãs querem, o que os fãs pensam. É o que ele quer e o que ele acha bom. É, como falaram aí, esse push aí pro Sheamus tá uma palhaçada, tá, né? Mas o que a gente não pode esperar do WWE? É, a gente vê aí anões ganhando de wrestlers, a gente vê aí mulheres eliminando homens no Royal Rumble. Então a gente pode ver aí um carinha inexperiente, que eu acho que não tem habilidade nenhuma no ringue, sendo o World Champion. Então, porque tipo, esse é o estilo de wrestler que o Vince gosta, né? Um cara violento, forte, então casa com ele, mano. Tipo, tá virando palhaçada mesmo isso. E sobre os possíveis ganhadores da Elimination Chamber, qual as previsões? Olha, só um comentáriozinho antes, o Alisson tava falando dos finishers e eu não quis interromper, mas se a gente for ver direito, os next superstars, como o Van Archer, tem um inverted DDT de finisher, né? Lamentável, né? Mas... Perdão, repete quem que eu não ouvi direito? O Van Archer, aquele que estreou na SW contra o Dreamer. Ah, é? Sim. É, digamos que depende do inverter DDT que ele usa. Que se for um inverter DDT comum, como aquele, por exemplo, do Christian, aí realmente é um caso lamentável. Mas se é um inverter DDT ao estilo do Scorpion Dead Drop, também é lamentável, que o único que tem direito de usar isso é o Stinger. Pronto, resolvido. Mas quando eu ia dizer Christian, o Chrisan questionou sobre os possíveis vencedores, eu pretendo assistir o pay-per-view. Por incrível que pareça, eu pretendo assistir todo o pay-per-view. Mas se já no primeiro combate, não importa o vencedor, eu nunca assisti wrestling pra ver quem é que vai vencer. Eu assisto realmente pra ver a qualidade do combate. Tem que ter qualidade, tem que ser wrestling. E se por um acaso já na primeira luta, com certeza eles vão fazer uma Elimination Chamber, e eles colocarem um péssimo combate, não importa quem vai vencer, não importa se seja o Undertaker, seja o Undertaker, o Chris Jericho, etc., se já for um combate de péssima qualidade, realmente eu já não pretendo assistir. Não importa o vencedor, eu só creio que a Chamber da SmackDown será melhor pelo fato de ter Taker, Jericho, e se aproveitarem o CM Punk como bom atleta que ele é quando ele ainda estava na Ring of Honor, eu creio que vai sair realmente um espetacular combate. O ano passado, que foi o primeiro combate da noite, foi a Elimination Chamber da SmackDown. Eu até fiquei meio confuso, né, porque eu achei que ia ser o main event, as Chambers. Mas não foi. No final reservou o Ed mais uma vez como campeão, né? Se eu não me engano. É, foi o Ed que entrou, perdeu a luta e foi na Chamber do Raw e entrou lá e ganhou. Mas eu torço pro Chris Jericho levar a Chamber 2 SmackDown. E na do Raw, eu acho que eu prefiro não opinar. Eu tenho, assim, uma expectativa ainda um dia que o senhor Vince vai acordar e vai lembrar que caras como Dusty Rhodes, Ron Simmons, Harley Race, Ric Flair, Ricky Steamboat e tantos outros lutaram para fazer este esporte, para fazer um esporte de respeito. Né, lá na antiga NWA, que até hoje existe, é um clássico, né, do wrestling. Não importa, o World Heavyweight Title da WWE é lindo, o World Heavyweight Title da TNA é lindo, mas por mais feio que seja aquele belt, eu acho que o cara que carrega o title da NWA na cintura tem a maior honra da vida, que ele está carregando o mesmo título que os caras que lutaram para fazer o wrestling carregar um dia. E eu acho que um dia ele ainda vai acordar e vai lembrar que este é um esporte e ele deve ser tratado com respeito. E o que eles fizeram ano passado, onde o Ed perdeu um combate e entrou no outro para vencer ou para perder um título e vencer o outro na mesma noite, foi algo ridículo, sem criatividade nenhuma. O Ed já tá nas Champions, né? Não, ele venceu o Royal Rumble, então ele não pode competir. Ah, verdade. Mas, tocando assim o assunto que eu falei a recém da equipe de Bookers, né, sobre foi sem criatividade, eu recebi um lote de comentários pelo MSN, que muitos leitores me adicionam no MSN às vezes, não sei como eles descobrem, né, mas tudo bem, não veio o caso agora, que eles estavam falando muito do, eu particularmente não vi, que foi um angle onde o Sheamus, antes de se tornar o World Champion, deu um powerbomb no Jamie Noble direto no chão. Alguém confirma isso? Foi na mesa, eu acho, eu confirmo. Que foi o segmento que encerrou a carreira dele. Pois bem. Primeira coisa, encerraram a carreira de um ótimo atleta do modo ridículo, com total desrespeito a ele. E segundo, é tanta falta de criatividade que a única coisa que eles fizeram foi copiar o mesmo segmento que foi bucado pela WCW, onde o Vader deu uma série de powerbombs e o último, não lembro infelizmente qual é o nome do cara, que ele deu um powerbomb no cara direto no chão. Então eu acho que foi uma tremenda de uma cópia e todos acharam monstruoso, incrível, inacreditável, sendo que até o próprio Booker da WWE reconheceu que ele fez simplesmente uma cópia do que a WCW fez no passado para dar uma imagem pro Vader. Eu espero que nesse ano ninguém que perca o title de uma hora para outra vá para outra chamber para dar uma cadeirada na cabeça do outro e entrar e vencer o World Title. Lembrando as principais notícias da atualidade. Mais sobre Jeff Hardy na TNA. Jeff Hardy tem dito aos seus amigos que ele está muito confiante quanto ao seu julgamento no dia 1º de março, e caso fique livre das acusações, Hardy estará indo diretamente para a TNA Wrestling. Hardy tem um contrato de apenas uma teve um contrato de apenas uma noite com a TNA para o dia 4 de janeiro, quando ocorreu o primeiro Monday Night Impact. A seguir, deixou um contrato em aberto para ser assinado quando acabar seus processos. O Hugo, né, o Raul devem estar muito contentes com isso, né? E, bom, eu não gosto dele. Eu sempre fui sincero. Não gosto dele. Mas ele pode me mostrar uma coisa diferente se ele voltar a lutar como ele lutou muitas vezes assim no passado, como teve uma vez até eu assisti com Hugo uma luta dele no, na Colômbia, se não me engano, não foi? Contra o Super Crazy? Não lembro o país, mas foi algum assim. Foi na Colômbia, ele tava em casa. Mas o... Vamos ver, pessoal. Então, se ele realmente voltar a lutar como no passado, nós sabemos que ultimamente a WWE tem proibido até certos moves, né? Já que agora a Pile Driver é uma coisa de outro mundo. É, eu fico imaginando, imagine se um dia o Terry Funk ouvisse que Pile Driver era um finisher de outro mundo na época que ele dava Pile Driver em todo mundo. Mas se claro que a TNA não vai bloquear nenhum move dele, porque nós sabemos que a TNA realmente tem isso de os moves sensacionais e caras caindo de alturas incríveis e mantendo, né, a parte atlética, que eles não se machucam e etc. Eles podem dar um suicide dive que o cara vai conseguir segurar ele e ele não vai cair de cabeça no chão, né? Então, eu acho que os atletas de lá também preparados, se o Hardy voltar a lutar como ele lutou no passado, se ele estiver bem liberado, com o corpo bom, eu acho que essa contratação vai ser muito boa, principalmente se ele se envolver com ele e Styles. Exatamente. Claro, eu acho assim, eu tenho certeza que o Jeff vai lá pra TNA. É, se precisar, eu pago a pensa dele. Quero ver. Ele não tá preso, não, tipo, mas ele pode ser. Acho que é fodão. Sei que vão botar meu nome na Macumba, vão me chamar de tudo quanto é nome, mas eu acho vou com você, não tem problema. Então, eu acho que o Jeff Hardy é fodão, ele precisa voltar a lutar. A WWE desperdiçou um talento, fazendo com que todo show ele lutasse, ele já tava ficando cansado. A TNT proporcionando uma coisa boa, tanto pra ele quanto pro público. É, tem essa diferença entre o calendário da WWE e o calendário da TNA. Só pra fazer um pequeno comentário assim, dois grandes contratos. Vamos falar então primeiro de Kurt. O Kurt ganhava na WWE $1 milhão por ano. E Kurt lutava exatamente 25 dias por mês. Ok. Então, ele saiu dizendo que tinha os problemas pessoais para resolver. Claro que era mentira, porque ele já tinha um contrato quase terminado com a TNA Wrestling. O que, que aconteceu? Eles foram lá e ofereceram: você ganha $900 mil por ano e trabalha 5 dias por mês. E toda vez que você trabalhará mais, seja um house show, seja num show semanal, você vai ganhar valores acima. E se trabalhar pela empresa, nos negócios da empresa, ganha mais ainda. Então, o que que ocorreu? Ultimamente, o Kurt está ganhando mais do que ele ganhava na WWE e trabalhando 20 dias a menos. Foi praticamente a mesma coisa que ocorreu com o Harley. Ele vai ganhar praticamente a mesma coisa e vai trabalhar muito menos. E então, eu deixo aí para os dois grandes fãs do Harley. Quem vocês creem que ele pode fazer? Qual seria a melhor field que ele poderia fazer assim, quando ele, se ele regressar à empresa? Bom, primeiro, essa coisa de ele voltar para algum lugar é totalmente contraditória, né? Porque amigo dele confirma, daí namorada não confirma, daí o irmão fala alguma coisa, mas o amigo que também é adulto fala coisa contrária e esquece de ler. Mas, caso ele volte, o Hernandes já deixou bem claro, o Homem Inside já deixou bem claro que ele deseja uma feira de ponto Jeff. Isso na noite que ele foi apresentar no dia 4, ele deixou claro depois numa rádio que ele gostaria de fazer uma feud, mas acho que AJ Styles seria ótimo, né? Paulo. Eu acho que se eu concordo aí com o Hugo, se o Jeff se juntar com o AJ Styles, vai ser perfeita pra mim. Eu não sou um fã do Harvey, Mas eu não sei por que me ocorreu essa grande ideia que, se por um acaso o Joe vencer o Tylo no Against the Odds, eu adoraria ver dentro da Six Sides of Steel Jeff Hardy versus Samoa Joe. Porque Joe é um perfeito atleta, ele é um mestre das submissões, e contra o Hardy, que tem aquele estilo maluco dentro de uma steel cage, eu acho que isso renderia um ótimo combate. Então, mais uma notícia aqui é Batista versus John Cena na WrestleMania 26. Durante a Road to WrestleMania, possivelmente John Cena fará aparições na SmackDown e Batista na Raw. Isso se deve a uma feud entre os dois para WrestleMania 26, já que John Cena defende Bret Hart contra Vince McMahon e Batista defende Vince McMahon contra Bret Hart. Essa feud entre John Cena e Batista poderá culminar até em uma tag team match entre John Cena e Bret Hart versus Vince McMahon e Batista na WrestleMania. Eu acho que Batista versus John Cena na WrestleMania 26, se isso realmente acontecer, vai ser um combate péssimo. Tapem seus olhos, não assistam. E tá falando aqui que pode ser uma tag team match entre John Cena e Bret Hart versus McMahon e Batista. Eu acho que aí sim vai ser um combate. Se você analisar friamente, não vai ser, em questão dentro do ringue, de técnica, bom, mas pode ser até uma feud boa. Eles vão se acertar. E falando um pouquinho do Bret Hart, eu acho que a WWE tá fazendo uma palhaçada com ele. O cara já traiu seus próprios conceitos, né? Voltando pra WWE, ainda ele tá sendo humilhado. Eu acho isso uma palhaçada. Bom, eu acho que se Batista e John Cena lutarem no WrestleMania, eu tenho umas coisas muito interessantes pra fazer assim, porque, tipo, tem quase um ano que eu tenho que jogar uns papéis fora aqui que eu não preciso na minha gaveta do PC, eu posso aproveitar pra fazer isso. Né, porque vai ser com certeza ver a previsão do tempo, né, porque tem coisas muito mais interessantes do que assistir dois péssimos wrestlers dentro do ringue. Mas vai dar um combate com muitos nomes, o público vai ficar muito interessado, etc. Mas a minha expectativa é que vai ser um completo lixo. O que começou com John Cena vs The Rock terminou com John Cena vs Batista. Precisa falar mais alguma coisa? Qualquer um dos dois eu não pretendia assistir mesmo, que eu tenho certeza que seria péssimo, qualidade zero. Mas The Rock tem um carisma bom, né? Ele dá uma audiência legalzinha, né? Enfim. Mas não tem qualidade, no fim. Mas era The Rock. Eu prefiro não comentar. Só que se o Vince McMahon e o Bret Hart participarem dessa luta, pode ser que não fique tão ruim, né? Vamos usar o termo não tão ruim. Porque não se pode esperar mais nada do Bret Hart, porque ele não luta há mais de 10 anos. E o Vince é péssimo. Então. Não, mas aí. Aí estaria. Ficaria mais interessante a feud do que a luta, né? Só que eu acho que nenhuma grande luta consegue ocorrer sem uma grande feud. Bom, se bem que pode ter uma eterna feud, como teve o Hulk Hogan, teve uma feud linda com o Randy Savage, e o combate foi uma bosta simplesmente por causa do Hulk Hogan. Exclusivo no Living Wrestling, os planos da TNA para o Bound for Glory são a última dança entre Nature Boy Ric Flair e The Icon Sting. Dança? Dança? A última dança, mais uma dança entre Ric Flair e Sting. Vai ser o quê? Valsa? Não, sem zoar, você entendeu. Tudo vem daquela. Tudo vem daquela promo na última Nitro, onde o Sting disse que por nada ele perderia aquela noite, porque seria a última dança entre ele e o Nature Boy Ric Flair. Mas voltando, o último combate entre o Ric Flair e Sting, talvez a maior rivalidade da história, aquilo que começou em 1989, poderá acabar 21 anos depois, onde os grandes caras jogam Bound for Glory 2010. E, para dar um que a mais neste combate, a ideia é fazer Bound for Glory no Baltimore Arena, onde ocorreu o The Great American Bash 1990, onde Sting e Ric Flair lutaram pelo World Title, onde Sting venceu seu primeiro World Heavyweight Championship. Exclusivo no Living Wrestling, há possibilidades de isso ocorrer, mas não é nada certo. Mas eu, particularmente, ficaria muito emocionado em ver ao vivo mais uma dança entre Ric Flair e Sting. A Field será eterna, dois mestres no microfone, dois eternos ícones, dois caras que fizeram o wrestling que ele é pela última vez. Não importa se ele, o Flair tem 60 e o Sting tem 50, será um dos maiores combates da história. Hoje vai ser. Agora para a última parte do podcast número 3, e claro que nós não podemos deixar de citar que nós estamos há um ano no ar. Uou! Vamos bater palma, gente. Cadê o eu? Vivo LW, vivo LW. E vou fazer assim um momento bem curto aqui, já que nós não temos muitos dos nossos membros agora, né? Porque nós sabemos como é que é a época de regresso às aulas e tudo. E eu queria perguntar para cada um, na sua opinião, qual foi o melhor momento do Living Wrestling nesse um ano? Na minha singela opinião, o principal momento do Living Wrestling foi o regresso da família, foi quando o regresso do Eterno Hugo, com seu Hard Question, foi o regresso do Matheus, o regresso do Vini, nós já tínhamos o Chris, né, que ficou na época na equipe, que nunca saiu, mas nós tivemos o regresso do nosso melhor crítico, que é o Hugo, nós tivemos o regresso daquele que posta notícias como ninguém e que é a preciosidade do Living Wrestling, que é o Renan. Eu acho que eu regressei ainda, como sempre, tem que vir uma mala a mais na bagagem. E eu creio que o principal momento do LW foi o regresso da família. Eu acho que nesse um ano, o principal momento foi quando a gente ainda era o LW original. Pena antes de ter vindo do WWE ao vivo. A coisa rendia muito mais. Todo mundo queria levar o blog ao topo, né? Então a coisa rendia bem mais. Agora já tá mais. Não tá como era antes, como era no começo. Mas é claro que o wrestling em si tá no Brasil. A tendência é cada vez diminuir, já que não tem divulgação na TV, não tem nada. Antes, quando tinha, todo mundo queria saber. Agora todo mundo tá perdendo o gosto. Muita gente perdeu o gosto por isso. Mas a gente tá aí ainda e tem muitos leitores assíduos ainda do Living Wrestling, a gente continua fazendo. Quando tiver um leitor, a gente vai continuar fazendo o que a gente faz. Bom, eu também acho que o melhor momento do LW nesse ano foi a volta da... Os que não foram. A volta não dos... Sou. Eu ri agora. É que vocês um pouquinho de humor nessa merda. O melhor momento do LW nesse ano de vida foi a volta dos que eram os originais, né? Vamos dizer assim, dos que fundaram, pá. E pra mim um momento que marcou muito foi quando eu tava no MSN de boa, o Alisson pegou e falou: vamos transformar esse LW. Decidi fazer um negócio junto comigo, fiquei muito feliz. foi o melhor momento do LW, cara. É, eu acho que não tem como falar qual foi o momento especial, tipo, desde o Tapadeu ao vivo até o Live Wrestling, eu acho que tudo que aconteceu foi bom. E vai dar pra guardar, principalmente as conversas com a MSN, que eu não vou falar aqui porque. Porque, enfim. Eu só quero dizer que eu não tô no meio dessas conversas. É que vocês não viram minhas conversas com o Alisson. Nem queiram ver. Quero dizer que eu não participo dele. Não conheço ninguém daqui. Enfim, mas eu acho que essa volta da casa antiga foi a melhor que aconteceu para todo o pessoal do blog. Enfim, é isso. Bom, então assim, pra encerrar com chave de ouro, eu questiono pra vocês. Eu só queria deixar um recadinho antes, pode ser? Pode. Esse novo projeto de fazer o upload dos vídeos no YouTube, né, dos programas semanais. E eu tô precisando de alguma galera pra fazer isso, da ECW, do Superstar, que são programas pequenos e é mais fácil. Então quem tiver interessado, deixa um comentário aí no... Comentário nos comentários, é bom, né? Um comentário nos comentários. Pra entrar em contato comigo aí. E esse projeto é pra a galera que quer ver mais tarde, daqui a um mês, quer ver um programa, vai estar lá disponível. A gente vai tentar camuflar bem os vídeos pra o YouTube não achar. Então, é isso. Tá, ok. E agora pra encerrar com chave de ouro, pergunto pra cada um, na sua opinião, qual o seu melhor momento no Living Wrestling? Eu acho que o mais interessante no LW é o clima dos membros, que não é uma equipe que tem o cara que fez e fala, ah, você faz isso, aquilo, se não fizer, tá embora. Eu vejo blogs pequenos que se o cara não aparece pra postar, os cara faz questão de fazer um post dizendo que o cara sumiu e tá demitido. Que merda é essa? E no Live Wrestling a coisa não funciona desse jeito. A coisa funciona é que todo mundo é amigo de todo mundo. Todo mundo entende as necessidades do outro, se o outro tem um problema. E eu acho que a parceria é o que mais... A coisa mais legal que tem no Living Wrestling, entre os membros. Eu concordo com o Chris, né? Eu vejo muitos blogs aí que... É assim, tem um sempre que faz questão de ser superior. Eu fundei o blog, eu mando em você. Se não fizer, tá ferrado. Aqui não tem esse negócio aí de o superior e o inferior. Tem por nome, se aqui se pode dizer assim. Mas todo mundo é amigo de todo mundo. E a gente é uma família, a gente brinca. E isso daí é muito interessante. Eu acho que o primeiro texto que você posta, o primeiro comentário que você recebe, o primeiro elogio das pessoas, eu acho que tudo isso é importante pra você ficar bem no lugar, essas coisas assim. Eu acho que é um conjunto de coisas. Em questão de trabalho, meu maior e melhor momento no LW foi sem dúvidas o primeiro Bad Guys Prince, que foi junto com o Hugo. Eu tive a ideia de cada um criar um quadro, ele criou o seu Harvey Question, eu criei o meu Bad Guys Prince. Mas o melhor do LW, sem dúvidas, assim, que eu tive a oportunidade de conhecer muitas pessoas assim maravilhosas: Hugo, Raul, Chris, os dois Matheus, Vini, Renan, e vou com certeza esquecer de alguém aqui, porque são muitos que já fizeram parte, nós ainda mantemos o contato, mas a família LW, sem dúvidas, é a maior preciosidade que nós temos. Eu acho que é isso que transforma o LW no sucesso que ele é hoje. Todos vocês que estiveram aí conosco, valeu mesmo. Próximo mês estaremos aí avaliando pay-per-views, previsões dos próximos pay-per-views, avaliando as principais notícias do wrestling. Deixo nossa mensagem para você, um abraço para vocês e até o próximo mês. Eu quero agradecer não só quem está ouvindo esse podcast, como quem esteve acompanhando a gente desde o WWE ao vivo há um ano e meio atrás, até todo o Living Wrestling nesse um ano que se passou. Agradecer essa galera que esteve apoiando, que comentou, que brigou, que fez tudo que fez, e que continue acessando e cada vez comentando, porque o comentário é que faz a gente ir lá na outra semana e fazer de novo aquilo. Se o comentário não tiver comentário, a gente perde a, como é que posso dizer, a vontade de fazer aquilo. Então só pedir pra galera comentar. Eu tô vendo que tá crescendo o número de comentários e isso é muito bom. Agradecer a todo mundo aí. Um abraço a todos. Então, que ouviram a gente até o final, gostaria de dizer muito obrigado. Eu tô pouco tempo na LW, mas obrigado a quem acompanhou desde a época do WWE ao vivo, acompanhou o LW há um ano atrás. Queria, já que é época de comemoração, pedir desculpa se eu errei em alguma coisa. E é isso, até mais. E o Renan também, né, não pôde estar participando aqui por voz. É mesmo? Então eu acho que ele... Eu não sei o que ele estaria falando agora. Então. Ele mandou dar um tchau, um salve aí pra vocês. Ele teve problemas técnicos. Pediu desculpas, mas é isso. Então, falou a todos. Bate, bate, palma.